Panorama Agrícola para 23 de junho de 2011, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quinta-feira de lua minguante, 23 de junho de 2011, estamos abrindo o seu Panorama Agrícola. Na mesa de som e nas gravações estão o Eduardo Maier e o Márcio Peixe. O ditado desta quinta-feira é: a comida é o teu alimento e o teu alimento é o teu remédio. Uma dica de Simone Barrin sobre a banana. Panorama Regional, o Chicão fala sobre o Serviço de Inspeção Municipal. E no noticiário você confere orientação ao agricultor sobre análise do solo. Santa Catarina Rural, alunos de São Martinho visitam Laguna e estudam ecossistema da região. Participe do Panorama Agrícola. Você pode enviar e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligar 48-3239-5647. Uma dica que pode mudar o seu dia. Para a banana não ficar encharcada de gordura, antes de fritar, passe na farinha de trigo. Simone Barrin para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. O governo federal publicou decreto que prorroga até 11 de dezembro o prazo para a averbação, registro na escritura dos imóveis, das áreas de reserva legal e de preservação permanente, as APPs, nas propriedades rurais. Também fica suspensa a cobrança de multas aplicadas com base na legislação ambiental em vigor. Essa moratória foi prorrogada a pedido do Senado, que quer mais tempo para analisar e votar o projeto de lei do novo Código Florestal Brasileiro. Uma orientação aos agricultores sobre análise química e física do solo para a próxima safra. Os agricultores que pretendem fazer financiamento agrícola na safra 2011-2012 devem apresentar no ato da contratação análise química e física do solo. A partir de 1º de julho deste ano, para operações com valor do empreendimento enquadrado superior a R$ 8 mil, ou no caso do Proagro Mais, com valor financiado do empreendimento superior a R$ 8 mil, as exigências são as seguintes. Resultado da análise química do solo com até 2 anos de emissão e recomendação de uso de insumos, e resultado de análise granulométrica do solo com até 10 anos de emissão, que permita verificar a classificação de solo em tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, exceto para lavouras irrigadas. As informações são da FETAESC, que orienta os agricultores a providenciar as análises em tempo ágil, em função de uma demanda acentuada junto a laboratórios. Fique ligado no Panorama Regional. Serviço de Inspeção Municipal. Criado com o objetivo de garantir o controle de qualidade dos alimentos de origem animal e vegetal, comercializados pelos produtores no município de Correia Pinto, na região serrana, então foi lançado o Serviço de Inspeção Municipal, SIM. O programa atende à lei federal que constitui o sistema unificado de atenção à sanidade agropecuária, que é o SUASA. O SIM, então, foi instituído através do Consórcio de Saneamento Meio Ambiente, Atenção à Sanidade e Produtos de Origem Agropecuária e Segurança Alimentar, é o SISAMA, criado pela Associação dos Municípios da Região Serrana, AMURES. Na Serra Catarinense, o programa está sendo realizado em 18 municípios da nossa região. Então, esse sistema de inspeção será responsável pela certificação de todos os produtos de origem animal, como queijo, salame, mel e leite, e também vegetal, legumes e hortaliças. Assim que estiverem certificados, esses produtos receberão o selo que vai significar que estão aptos para serem comercializados não só no município, no estado, mas sim em todo o Brasil. Então, quem não estiver com a certificação e dentro desse programa, ficará fora então do mercado, né, que está tentando se organizar aí. E esse programa de inspeção, ele vai favorecer principalmente os pequenos agricultores. Em Correia Pinto, a estimativa é que esse programa atinja aí cerca de 2 mil agricultores. Muitas dessas pessoas, né, fabricam seus produtos de forma artesanal, o que compromete um pouco a qualidade do produto. Mas agora eles estão sendo qualificados, né, capacitados e orientados quanto à maneira correta de processar o produto, obedecendo, é claro, as normas sanitárias exigidas. Então, esse serviço de inspeção municipal vem em boa hora aí, pessoal que comercializa esses produtos, e com inspeção e certificação, esses produtos poderão ser comercializados para todo o Brasil. E é louvável, então, essa iniciativa da AMURES, que é a Associação dos Municípios da Região Serrana, em apoiar os municípios através desse consórcio. Hamilton Weber Xavier, Chicão Epaga, João de Lares, para o programa Panorama Agrícola. E agora as informações do Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. Com recursos do Programa Santa Catarina Rural, a IPAGRE de São Martinho realizou 3 viagens de estudo com alunos do Ensino Fundamental de São Martinho até o município de Laguna. As viagens ajudaram como estratégia de ensino e aprendizagem de conteúdos específicos sobre educação ambiental. Os escolares e os professores foram recebidos por técnicos da Fundação Lagunense do Meio Ambiente, que palestraram sobre a importância da preservação do ecossistema lagunar e o impacto ambiental provocado pelo lixo doméstico lançado na bacia do Rio Tubarão. Além disso, puderam observar em visita à Praia do Mar Grosso, Moles da Barra, Lagoa de Santo Antônio e Farol de Santa Marta, que o lixo destinado de maneira inadequada na cidade de São Martinho, jogado nas beiras de estradas, riachos e córregos, vai acabar alcançando o rio Capivari e, consequentemente, o mar, comprometendo seriamente todo o ecossistema lagunar e colocando em risco a sobrevivência das comunidades pesqueiras. Participaram dessa atividade 23 professores e 217 alunos, acompanhados da extensionista da IPAGRE Elza Maria de Souza e da auxiliar administrativa Alice Heinzen. As atividades de informação e lazer promoveram a consciência de respeito pela natureza para o desenvolvimento sustentável e a preservação da vida, com recursos do programa Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O ambiente onde vivemos e plantamos clama por cuidado em seu favor. Não podemos pensar somente em dinheiro sem ter antes escutado seu clamor. O ambiente chora já faz tempo, sofre um desrespeito sem igual. É necessário que todos colaborem na preservação ambiental. O ambiente agradece a nossa conscientização. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. Vai sobrar pão e trabalho preservando nosso chão. O ambiente agradece a nossa conscientização. Apoio Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.